vem, em breve vem, buscar a noiva adornada que o aguarda. O noivo vem, em breve vem. Maranata, é a hora dos filhos de Deus se levantarem. É o tempo de buscar a Deus sem vacilar. Há um grito na humanidade se espalhando por socorro. Se levante, ó profeta, e a voz se faça ouvir, que em breve Cristo a este mundo há de vir. Um alerta já ecoa em toda a terra, e os salvos são marcados pela adoração e clamam: vem, ó Mestre, vem buscar a noiva que está adornada. Pelo Espírito de Deus, os mornos devem ser. De nada servem se assim permanecerem. É o tempo de romper a multidão que à sua frente está. Corajoso e valente sempre deve estar. Combater o bom combate e guardar a fé. Esperando o lindo encontro com. Amada noiva se prepara, adornada e santificada.